uma história de reis e uma colher de papa. Toma papa, Joana, toma papa. Toma papa, Joana, toma papa. Joana, toma papa. Toma papa. 7, 8, 9, ainda nada se resolve. 10, 11, 12, à espera que a mosca pouse e uma colher de papa. Toma papa, Joana, toma papa. Está feia. 16, 17, mais um bingo no babete e uma colher de papa. Toma papa, Joana, toma papa. Toma papa, Joana, toma papa. Joana, toma papa. Joana, toma papa. Joana, toma papa. Joana, toma papa. 1, 2, 3, uma colher de cada vez. 4, 5, 6, era uma história de reis. 7, 8, 9, ainda nada se resolve. 10, 11, 12, à espera que a mosca pouse. 13, 14 e meia, a coisa não está feia. 16, 17, mais um bingo no babete. 16, 17, mais um bingo no babete.